preciso ter alguém, alguém que me faça ser feliz, alguém pra ficar junto de mim, alguém que me queira amar também. De noite, se a chuva cair, eu quero deitar e dormir nos braços do amor que souber navegar no meu peito. E quando o sol me acordar, eu quero voltar a sonhar que a vida me deu de presente o que eu tinha direito. Quero amar, quero amar sem pensar. Alguém me fez chorar, matou meu sentimento. Quero amar, quero amar sem pensar. E o amor, pra ser verdade, tem que machucar por dentro. Se a chuva cair, eu quero deitar e dormir nos braços do amor que souber navegar no meu peito. E quando o sol me acordar, eu quero voltar a sonhar que a vida me deu de presente o que eu tinha direito. Sem pensar que um dia alguém me fez chorar, matou meu sentimento. Quero amar sem pensar que o amor, pra ser verdade, tem que machucar por dentro. Construções, seja qual for o tamanho de sua construção, nós da Toca Construções temos o que você procura e pelos menores preços. Linha completa de pisos, revestimentos e azulejos, material hidráulico e elétrica, areia, cimento, telhas e tijolos Mafrense, telhas Eternite, ferragem, tábua de pino, treliça, metalon, barra chata, cantoneira, chapa e tubos. Aceitamos todos os cartões de crédito e oferecemos para você a linha de financiamento pelo BB Construções do Banco do Brasil, em até 48 meses, direto da loja, da fundação até a caixa d'água. Tudo em materiais de construção você encontra na Toca Construções, situada na rua Tunas Ferreira, sem número. Fone 3298 1219 ou 994-24-0352, em Angical do Piauí. Faça-nos uma visita e solicite seu orçamento sem compromisso. Eu vou entrando, vou comprando, vou ficando à vontade. Bingo Olímpico Alves, tem toda a qualidade. Carnes inspecionadas, com toda a garantia. No Bingo Olímpico Alves, você faz economia. Tem carne de carneiro, suína e bovina. Tipo outro em bom, é pra você.